Yeah, Jenny Lee. Yeah, Jenny Lee. Oh, Madley. Olha o neguinho, cê voltou. Vou procurar aí mais cedo. Zona norte, só menino terror. Aí não é segredo. De lá curte bom de bico. E o perfume é dinheiro. Elas reconheceu e costume, me chamou de amor verdadeiro. É, e no bar as garrafas. Adrenalina no copo das gatas. Qualidade em fumaça. A família tá bem lá em casa. Sonhador tá na bala. As aves facilita e dispara. Muito tentou me abalar, mas o tempo do Rick brilha a caminhada. Muito tentou me abalar, mas o tempo do Rick. E madrugadas. Tintim vai e vem. Tintim pela saúde, faz a mulher sem madrugada. Tintim vai e vem. Tchatkutum. E aí, Nenê? Elas gostam do perigo de se envolver com o envolvido na arte de se arriscar. Eu tô com o braço lacrado, cheirosão e o bolso pronto pra gastar. Tá! Avisa lá! Yenene! No bailão, só moleque zica. Camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave e ela se interessa. 4 é putz. Isca que festa vai. No bailão só moleque zica. Camisa, bolo da lala. Moleque guerreiro, mente mal criada. E de costume, marola quebrada. Hoje nós em brasa, de drink fumaça. Elas tão sabendo, amassa a placa. Se é por vir se ataca, brisa no cordão. Eu tô chaveado, picadilha de ladrão. No peão da Supra Norte, cas cachorra top. Nosso bonde conta forte. Da leste pra oeste, eu tô trajadão de óculos. Nosso bonde conta. Nosso bonde conta forte. Nenê! As mais gatas não se agradavam com o barulho das moedas. Hoje nós saca das notas e elas gostam das ideias. A meiota canta lindo. O Ronetão nem se fala. Mas KF800. Eu comi as mais cavala. Yenene! Mas KF800. Eu comi as mais cavala. Pedi. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Fica rico esse ano pra forgar no litoral. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Fica rico esse ano pra forgar no litoral. Pra forgar no litoral. Já dando início 2018 daquele jeitão. Aí, valeu. Tá ligado? E aí, Nenê? Depois só corta a parte. Traz pra nós o que interessa. Gente, calma. Essa é mais uma do Pretão, tá? O menino cantou a quebrada. Deus me livre, socorro. Deixa o perreco pros perrequeiros. Nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo Imad Jota. Partiu de Nike, bolha, desfrutando da vitória. Na garupa loira, de BM louca, vagabundo, olha e chora. 4M nato, o resto eu esqueci agora. Deixa o perreco pros perrequeiros. Nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo Imad Jota. 2018, tô tipo Imad Jota. Você não sabe quem é, mano? Aquela que é trai, tá ligado? Gruda. 2018, tô tipo Imad Jota. Negou atenção e se deu mal. Viu que o papai é mil graus. Se arrependeu no final. Se era papo de resumir, ela se achou natal. Foi tipo um golpe fatal. Quando ela me viu. Caras que tá 2017, 2018. É a Copa, fio. Chama. Salve. Yenene. Fé em Deus e nas crianças. Me siga na voz, tio. Satisfação.